Meu nome é Cecília Reis, eu sou de São Paulo, mineira naturalizada aqui, e eu sou autora do Cavaleiros do Inverno. Estamos começando o Livrocast Entrevista de número 3. Meu nome é Marcelo Zaniolo e hoje eu estou aqui com a Cecília Reis, autora da série IEMES. Falei certo? É isso mesmo. Uma série dos livros Os Cavaleiros do Inverno, Os Servos do Duque, O Senhor dos Sonhos e o quarto livro ainda não lançado, né? Então, Cecília, seja muito bem-vinda ao Livrocast Entrevista. Oi, tudo bom? Muito bem-vinda, viu? Eu quero falar mais sobre a sua presença aqui hoje, que é uma presença importante e especial, mas continue com a gente, então, que você ficará sabendo de tudo sobre a Cecília e sobre os livros dela agora aqui no Livrocast Entrevista. O Livrocast Entrevista é um formato novo, não à toa a gente tá hoje no terceiro episódio, começando agora o terceiro episódio, e até aqui eu só entrevistei homens, né, dois homens, o Gilmar Milese e o Gustavo Ávila, né, os links aqui embaixo na postagem, também estão no feed do Livrocast, né, então pra quem não ouviu poder acompanhar. E eu deixei pra trazer a primeira de muitas convidadas, né, a primeira autora, a primeira entrevistada hoje, justamente hoje, em março, por um motivo muito bom, muito legal. O pessoal da podosfera, dos blogs, vlogs de literatura, já tem feito algumas campanhas ao longo do ano passado, teve meu podcaster secreto e mais algumas coisas que acontecem nos bastidores, né? E em março agora, de 2017, o pessoal tá organizando uma campanha chamada O Podcast é Delas. Ou seja, né, trocando em miúdos. Durante o mês de março, aqui no Livrocast, no Cabuloso Cast, no Covil de Livros, no Esfera Geek, no blog do Ramate, no Anticast, no canal da Larissa Siriane, no Pausa para Café da Ana Shermack, mais de 1,5 milhão de lugares, o tema é a mulher. Aproveitando essa ideia de empoderar as mulheres, de falar sobre mulheres, de convidar mulheres, de dar voz para mulheres, né? Então, a Cecília é a primeira numa data marcante para o Livrocast, para, enfim, para a podosfera de modo geral, para a internet de modo geral. Primeira de muitas, com certeza, mas Cecília, bem-vinda. Obrigada, muito feliz. Te peguei de surpresa agora, né? Não tava combinado. Não tava combinado, mas eu já tava sabendo da campanha. Ah, que bom. Então, quem quiser acompanhar mais, aqui embaixo depois eu coloco na postagem quem tá participando, ou pode procurar pela hashtag O Podcast é Delas, né? Que vai ter bastante conteúdo bacana. Eu conheci o teu trabalho, Cecília, por conta de um cara chamado Lucas Rafael Ferraz. O Lucas do Cabuloso? Exatamente. O Lucas é um amigo meu, um bom amigo meu, apesar de a gente se conhecer apenas virtualmente, né, mas a internet faz dessas. E ele é um cara que tudo que ele lê, realmente, e gosta, são coisas que eu gosto de ler também. O Lucas é muito senpai, então tô, ai meu Deus. Sim, não, o Lucas, mas é muito querido, né, muito gente boa. Lucas, tá ouvindo? Um abraço, cara. E o Lucas tem a mania muito boa de ranquear os livros, de avaliar os livros no Goodreads. E, vez por outra, ele comenta no Facebook o que ele tá lendo. E comenta a respeito dos livros. Não apenas bota lá, eu li o livro tal, tantas estrelas, né? Ele comenta, gostei, não gostei, isso é bom, aquilo é ruim e tal. E, cara, os teus três livros lançados, né? O Lucas leu e eu lembro das resenhas dele, que foi uma crescente, assim, de caraca, o livro é muito bom, o que pode vir depois? Meu Deus, que mudança legal, que, sabe? Foi crescendo, assim. E eu botei o teu livro, o teu universo no meu radar. E o tempo passou, a gente vai lendo outras coisas, vai deixando pra depois. E eu me deparei com as capas do teu livro. Eu não lembro qual momento, mas assim, as capas do teu livro, depois a gente fala sobre isso também, elas são muito legais, muito bonitas, muito fortes visualmente, assim, né? E eu, cara, eu tenho que chamar a Cecília pra conversar um dia. Aí eu conversei com o Lucas. Lucas, o que tu acha? Vale a pena? Ele, cara, vale muito a pena. Eu gostei muito do livro dela. E aí, enfim, aí eu fiquei, caraca, eu tenho que falar com ela e fechou. Vamos fazer uma pauta do Livrocast entrevista com ela. Né? Essa é a minha breve história com Cecília Reis. Ai, eu só tô de coração quentinho. De verdade, eu tenho muita coisa a falar do teu livro ainda, né? E até curiosidades minhas como leitor, que adquiriu hoje o seu livro para ler, finalmente, depois de tanto prometer, eu comprei. Então vamos conversar um pouquinho sobre você como pessoa, depois como autor e depois de livros, tá? Fica à vontade, o tema do episódio hoje é você e seu trabalho. Cecília Reis Braga. De onde você é? Onde você mora? O que você faz? O que você fez? Onde estudou? Trabalha com o quê? E etc. Então, eu sou de Belo Horizonte. É, eu estudei lá tanto na Federal de Minas Gerais quanto na Estadual. Estudei Artes Plásticas. Não formei nenhuma, mas tudo bem. E eu vim aqui pra São Paulo tentar sacrificar minha alma pros deuses do capitalismo. essa frase é boa. E eu tô aqui agora morando pertinho do Coração da Liberdade, num apartamentozinho com meu gordinho e trabalhando com social media, com ilustração. educação. Há quanto tempo tu mora em São Paulo? Eu já fiz 2 anos em São Paulo, tá caminhando pro terceiro agora. Caraca, caraca. Selva de pedra? Selva de pedra. Mas é uma selva fenomenal, colorida, maravilhosa. Você chega de um lado ao outro da cidade em 5 minutos, todo mundo te recebe em casa. Eu ainda tô apaixonada por São Paulo, hoje mesmo não passou não. Cecília, tu trabalha então com ilustração, com frilas, né? É, eu faço muito frila de ilustração, mas eu trabalho principalmente com social media. Eu sou diretora de arte, aquela coisa de fazer posts no Facebook. Alguém faz isso, gente, não aparece magicamente. Pois é, não surge do nada aquelas imagens, né? Não é tipo nada automático do Facebook ainda, né? Quem sabe um dia seja automático. Eles estão tentando, mas ainda não. E como é que surgiu aí tua relação com a literatura? Não digo nem de autora, eu digo de leitora mesmo. Putz, eu sou filha do Harry Potter, né? Mais uma, assim. Tipo, eu tinha a minha vida e eu lia livros, mas Harry Potter que puxou a gente pra aquele vórtice maravilhoso, onde tudo é mágico e os sentimentos transbordam e você quer ler mais e o consumo não é suficiente, você precisa descobrir o que vem depois e você tem que ler fanfic, você tem que ler outros autores e existe uma comunidade, existem pessoas que gostam também, e qual que é a sua casa e vamos jogar RPG disso. E eu joguei tipo 6 anos de RPG de Harry Potter religiosamente toda semana. É isso que me puxou pra não só tipo ler é bom, mas ler é bom, conecta você com as outras pessoas e deixa o seu coração transbordando e você fica muito feliz e a euforia da mágica da leitura, né? Me tira uma dúvida, tá? Eu posso estar errado, mas tu era mestre de RPG, não era? Eu sou mestre de RPG. É, desculpa, não se deixa de ser, né? Não, é só porque essa é a minha principal identidade, assim, nerd, sabe? É, sei lá, existe o nerd do cinema, o nerd dos games, eu sou nerd de RPG, assim, gigante, tatuado na testa. Vamos lá, né? Meus guilts, minhas vergonhas aqui que eu tenho que compartilhar. Eu comecei a ler Harry Potter agora, ano passado, então desculpem, né? E eu também sou um novato no RPG, que faz 1 mês, 2 meses, apenas, então acredite. E eu, como leitor, como quem escreve, estou fascinado com a possibilidade do RPG em criar histórias, em te ajudar com a voz de personagens. Então achei legal perguntar se tu é mestre, porque eu acho que o mestre, além dos jogadores em si, tem um contato ainda mais íntimo com essa magia de criar mundos, né? Então... E a coisa de você vestir o seu personagem por um segundo, botar a voz dele na mesa, botar o jogador olhando nos olhos dele, você tá vestindo ele, né? Tipo, vestindo na interpretação, nos cacoetes e tal. Isso é arrepiante, cara. Dá uma outra perspectiva, assim, pra psique do que é aquele personagem, aquela experiência, aquele arquétipo, né? Porque acaba que seus arquétipos de personagem vão se repetindo. Não só de jogo pra jogo, mas de livro pra livro, eu acho. É, eu até confesso que um tempo atrás eu tinha meio que receio quando o autor falava que jogava RPG e tal, porque eu não entendia, né? Aquele olhar estranho de quem tá de fora, assim. E hoje, vendo, assim, o trato que tens que trazer pro jogo, você é personagem, você é mestre, eu começo a perceber que faz muito bem pra quem gosta de criar histórias, né? Participar de mesas, de jogos, enfim. Então, bacana, muito, muito legal. Então, tu lê há bastante tempo, né? O Harry Potter, faz quanto tempo que tá aí já? É, eu acho que eu li na época que saiu mesmo, eu tava na segunda série. Então, eu tinha, o quê? Uns 8, 9 anos, agora eu tô com 25. Então, foi Harry Potter, foi Nárnia. Nárnia teve um poder muito forte sobre mim também. E Anne Rice, cara. O Anne Rice é minha maior referência. Eu leio o Vampiro Lestat até hoje, assim. E eu sempre tô descobrindo pedaços novos meus naquele livro, sabe? E você é, tipo, a Cecília tem um gênero favorito, assim? Ou lê de tudo que cair na mão, tá lendo, assim? Eu confesso que como a vida tá meio corrida, eu só tô lendo livros que a galera me recomenda pela prosa, assim. Tipo, esse autor tem escrita muito boa. Então, acaba que eu tenho muito tempo que eu não leio fantasia, que é, em teoria, meu gênero favorito. Porque eu tô nessa de, tipo, ler para estudar. E acaba que a literatura contemporânea toca mais nisso do que a fantasia. Mas se eu for escolher meu gênero favorito, é Arlequim, cara. Tipo, de tempos em tempos, aquela vontade, assim, nossa, que vontade de ler um livro Arlequim bom. E aí eu vou lá nadar no mar de porcaria pra caçar algum que preste. Caraca, que massa. Tipo, um gênero mais geral do que simplesmente fantasia ou terror e tal, eu gosto de, tipo, jornadas da de uma pessoa, tipo, de uma pessoa atravessando um fluxo de coisas acontecendo com ela. O livro de fantasia é muito isso, né? Porque é o protagonista passando por várias coisas, e a Anne Rice é muito isso, porque são os vampiros dela contando as histórias que eles vivem. Os livros de literatura contemporânea até que eu leio também são também jornadas de pessoas passando por coisas difíceis e o fluxo de pensamentos dela. Eu acho que esse tipo de literatura que me interessa mais que todo o resto. Assim. E, Cecília, quando que tu começou a escrever, assim? Eu não sei dizer exatamente por que começou, mas eu sempre contei histórias pra mim mesma antes de dormir. Era o jeito que eu me distraía, assim, pra poder descansar e tal. Só que eu tinha uma trava na minha cabeça que, tipo, putz, escrita não é pra mim. E até que, bem mais velha, agora com 20 e poucos anos, eu saquei, tipo, putz, do mesmo jeito que eu aprendi a desenhar, do mesmo jeito que eu aprendi a pintar, que eu aprendi a fazer gravura, não é possível que eu não consiga aprender a escrever. Deve ter, em algum lugar, um método que é, tipo, faça isso, vai dar certo. E eu escrevi esse livro, Os Cavaleiros do Inverno, pra ser, tipo, o meu primeiro livro. Meu primeiro livro ruim, aliás. é o meu livro pra eu errar e acertar e fazer acontecer. Porque eu preciso passar por isso, eu preciso passar pelo primeiro livro ruim pra escrever os outros, né? E só que pelo jeito não ficou tão ruim assim, porque o povo tá lendo e às vezes chegam uns inbox pra mim. Eu andei lendo teu material na internet, né? Tem teus... Aqui embaixo na postagem depois tá recheado de links, né? Tem Medium da Cecília, tem site oficial, enfim, tem todos os links aqui embaixo depois. Mas eu andei lendo teu material e tem bastante coisa interessante pra quem quer escrever também ali, então acho que vale a pena clicar. E tu falou que é uma coisa muito verdadeira ali que eu percebo. Por mais que tu tenha criado esse livro, então, pra ser o primeiro livro, uma história ruim, tu visitar ele novamente, reescrever e retrabalhar ideias que estão no papel, deu uma cara melhor, possibilitam que o texto melhore, né? Então, por mais que talvez seja, lógico, tu já escrevia antes, já tinha essa ideia de contar histórias pra si mesmo, essa questão de ordenar uma sequência lógica de fatos, né? Eu ainda consigo perceber isso, assim, tipo, de tu trabalhar num livro, tu insistir nele, tu melhorar, é mais fácil quando as palavras estão no papel. É o que a galera diz, tipo, não dá pra você editar uma página em branco, mas dá pra você editar um parágrafo ruim pra ele ficar um parágrafo bom. É que é a base do método que eu uso, né? Tipo, vomite o que você precisa pensar e depois você pega isso aí e faz alguma coisa com isso, cara. Mas primeiro as coisas têm que sair. É também a história do livro, né? Tipo, o livro ruim tem que sair pro livro bom existir depois dele. E desde quando tu escreve esse livro, então? Faz tempo? Não, eu vim pra São Paulo pra fazer um estágio em 2017, 16, 15, 14. Finalzinho de 2014. E aí eu tava lá, tipo, era um estágio bem desses de observação mesmo. Eu não tava fazendo nada. E aí eu falei, putz, tô aqui, né? Vou ficar aqui, ó, 2 horas de almoço. Por que que os paulistas fazem isso com eles mesmos? 2 horas de almoço, vou fazer o quê aqui? Aí eu comecei a escrever. E eu escrevia e... A primeira versão do livro foi bem corrida, bem, tipo, começando... Escrevi do início até o final e não tava muito boa, mas as coisas foram surgindo, né? Tipo, eu tinha ideias do que os personagens iam sendo e eu tô deixando eles contarem pra mim o que que eles eram, o que que eles estavam falando, o que que eles gostavam, como é que eram os cacoetes deles, pra onde é que eles iam levar a história, pra onde é que eles iam levar a minha protagonista, porque nesse primeiro livro ela é bem guiada pelos coadjuvantes. Depois que isso tava pronto, eu comecei a refinar ele pra, tipo, justamente encaixar naquelas estruturas que a gente sempre escuta, né? Tipo, o que que é a boa prosa, o que que é o bom roteiro, o que que é o clímax. E depois que isso tava pronto ainda, aí eu comecei a escrever a sequência e aí eu vi que como é que eu podia ter melhorado o primeiro, sabe? E aí tu voltou ao primeiro ou não? Voltei. Eu tenho uma primeira versão do primeiro. Mas ele tá, quando chegou então nesse momento de eu posso melhorar o primeiro livro, tu já tinha publicado o primeiro ou não? Já tinha publicado. Eu não tenho essa coisa de ficar protegendo a cria e esperando ela crescer, não, sabe? Eu jogo ela no mundo. Caraca, que inveja, eu queria ser assim. Cara, eu joguei ela no mundo porque eu falei, isso precisa sair de mim. Eu joguei ela no mundo, tanto que eu comecei a escrever em novembro, quando eu vim, e eu publiquei em fevereiro, na Amazon. Em 2016, eu tava escrevendo o terceiro, e aí eu voltei, até porque o primeiro tava grandão, e eu queria dividir ele em dois pra poder combinar com o fato de que o terceiro também ia ser, tipo, o terceiro e o quarto ia ser uma grande ruptura da história. Em vez de dividir a história em dois momentos, eu dividi em quatro. E aí eu voltei no primeiro e reformulei ele todo, fiz algumas ceninhas a mais. É, nessa altura eu já sabia, tipo, quais eram os personagens que as meninas gostavam mais, quais eram as cenas que elas tinham curtido, então eu pude botar mais desses gatilhos que elas tinham apreciado na história, sabe? Nisso aí, a história já tava caminhando também pra uma escolha de qual personagem ia vencer a disputa, né, vamos dizer assim. E aí eu pude focar nele pra refinar ele como o melhor candidato possível, porque os personagens também foram crescendo, assim, tipo, eu fui aprendendo sobre eles, né? A ideia original não era tão bem refinada e à medida que eu fui conhecendo eles, eles foram me contando, tipo, olha, isso que você escreveu, eu não faria isso. E eu fiquei tipo, ah, sério? Me conte mais sobre isso. Tipo, os personagens se descascando pra mim, sabe? Porque primeiro eles entram em cena, você conhece a aparência com a Coete, a voz dele superficialmente, assim, qual que é a postura dele em relação aos outros. Aí, à medida que a protagonista vai conhecendo ele, eles vão começando a conversar sozinhos, aí eles vão me contando coisas junto com elas, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Tu planeja a história? Porque tu criou uma série, correto? Tu desde o início sabia, o final não, né? Pelo que eu tô vendo, as coisas foram se moldando. Tu tinha uma plot, tu foi desenvolvendo ela e vendo o caminho. É mais ou menos isso? É, eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar. E eu até tentei fazer esqueletos pra história, tipo, imaginar, tal cena tem que ter isso e vai acontecer isso. É, tal cena tem que acontecer isso pro estado final ser esse e o protagonista fazer isso. E também porque eu sou meio louca, né? Eu comecei um livro com 7 personagens. É, 7 personagens com poderes de mudar o plot. Então, à medida que eu fui escrevendo, eu percebi que tal personagem terminava a cena na disposição errada. Eu precisava que ele fizesse isso na cena seguinte, mas a mente dele não tava no lugar certo. Ela tava ou deprimida, ou melancólica, ou raivosa demais pra aquilo ali acontecer. E aí o plot tinha que mudar, ou a cena tinha que mudar. Então, acabou que... Não que eu não pense que planejar o plot não faça diferença. Até pra um gênero mais movido por acontecimentos do que por personagens. Mas pra esse esse tipo de história que eu tô escrevendo, que ela é movida totalmente por motivação de personagem, o planejamento foi pela janela, facilmente. Eu tinha essa curiosidade de como é que surgiu essa ideia de livros, né, e não de apenas um livro. Mas então foi natural, aconteceu realmente. Eu tinha uma ideia de uma trilogia, porque é o que se faz hoje em dia. É, não posso falar nada. É o que se faz hoje em dia. Mas aí, à medida que a história foi sendo escrita, eu percebi que o terceiro livro ia ser uma ruptura muito grande com os outros dois. Até ele ia até mudar de gênero e mudar de... totalmente de estilo, porque eles iam mudar de... vocês vão entender isso quando a gente começar a falar da história, mas ele ia mudar de realidade, sabe? O personagem ia passar por um outro tipo de jornada. Tanto que eu já engavetei essa ideia, eu acho que eu nunca vou escrever isso. Então ficou só com dois livros. O que é bom, porque o problema da trilogia é você fazer o segundo livro ser interessante, né? É o calcanhar de Aquiles do método, assim. Tá, mas aí quando chegou no terceiro livro, o que que tu fez? Ah, então, o que acontece? Aí eu fiquei com dois livros, só que eu decidi pegar esses dois, em vez de fazer dois livros médios, eu quis fazer quatro curtinhos, até pra, como eu ainda tava prevendo ficar só na Amazon, até pra, tipo, aparecer um pouquinho mais lá, tipo, ter meus nomes aparecendo quatro vezes, olha só o marketing, gente. Meu nome aparecendo quatro vezes em vez de duas, eu poder fazer quatro capas, a história fica dividida em quatro momentos, que funciona muito bem, assim. É, eu vi o pessoal comentando que umas duas ou três resenhas que falavam que realmente tu gosta tanto de ler teu livro, que tu quer mais, ele acaba rápido. Eu acho que a gente tá muito preso, engessado no formato que as editoras querem, né? Que é sempre tipo um livro de 60 mil a 100 mil palavras, grandão. E eu acho que a gente pode desafiar isso mais hoje em dia. Tipo, a gente leu, todo mundo aqui leu a Coleção Vagalume em algum momento. E a Coleção Vagalume, cara, são livrinhos de... se tiver 40 mil palavras ali, é muito. Por que que eu não entro mais nas livrarias e não tem mais um bando de livrinhos pequenos, sabe? Por que que você tem que ficar enchendo linguiça pra poder ficar um livrão maior? Tipo, claro, é um formato que a pessoa vai pagar R$40 um livro, ela quer um formato que dure um tempo, mas eu acho que a gente, como autor independente, a gente tem a obrigação de se perguntar por que que esse modelo existe, por que que tem que seguir isso. E eu acho que o formato da novela que eu falo é americana, né, que é um formato até 40 mil palavras. Ele é muito interessante porque ele não tem aqueles, os dois clímax, que é tipo, tem que ter uma ruptura na história e depois o herói recua pra poder replanejar e aí ter o grande clímax, né. Ele é só uma curva acelerada, tipo, o herói tem uma situação e ele age pra poder resolver o problema acontece e acaba. Essa curva é mais dinâmica, ela é mais energética, ela imbui a história com outro ritmo. Eu curti mais na hora da reescrita, eu percebi que a minha história ficava melhor por isso, sabe? Eu penso muito parecido contigo, assim, até pra gente conhecer autores novos, é mais fácil do comprar literalmente de embarcar na história, no nível mais fininho, de acreditar no projeto. Imagina, tu vai chegar a Cecília Reis, pô, nunca ouvi. Aí tu vai comprar o livro dela, tem 1000 páginas, tu, porra. Não, você pensa Patrick Rothfuss, que começou com O Nome do Vento com aquele calhamaço, velho. Exato, eu demorei anos pra ler O Nome do Vento com medo do tamanho do livro também, sabe? E é um cara que todo mundo elogiava. Então imagina um autor novato, um estreante, um independente, né? Sim, As Aventuras do Kivolt, de cada um livro menor, sabe? Tipo, ao invés de tentar fazer 3 dias, por que ele não fazia de hora em hora, saca? Tipo, cada hora ia ser uma história diferente da vida do Kivolt. Porque o livro fica picado, né? Tipo, ele criança é uma coisa, ele adolescente é outra, ele na faculdade são outras coisas e tal. E tipo, sei lá, O Nome do Sábio todo mundo adora, mas é um livro que todo mundo fala que é cansativo. Eu acho que ele ia ficar muito melhor se ele fosse vários fininhos do que aquele. Cara, tem quase 1000 páginas, né? Quando tá chegando no final, você só quer morrer. Aí, por exemplo, eu já tive muito mais tempo de ler, né? Aí pensando, voltando à questão de a escolha do livro, né? Ler 1000 páginas, pra mim, hoje em dia, demanda muito tempo. E você tem que confiar muito que o que o autor tá entregando ali vai valer a pena o seu tempo, né, cara? Tempo é uma coisa tão preciosa, principalmente pra gente que é produtor de conteúdo e tal. Você fica assim, cara, você olha pra aquele livro, você olha pra cara do Roth, você fala, cara, 1000 páginas, sério. Você me jura que todas elas vão valer a pena. Muita gente como eu não gosta de não acabar um livro, né? De parar na metade, assim. Pô, já comprei, cheguei até aqui, deixa eu ver onde vai, né? Então eu te entendo e bacana que tu pensa assim, de verdade, tá? Quantas páginas tem teu livro, mais ou menos? Em média, assim, os 3 que tu lançou. Putz, eu não conto página, eu conto palavras, né? Cada um tá dando 36 mil a 40 mil palavras, assim. Eu acho que dá 100 e poucas páginas. É porque eu nunca adaptei pra esse formato de páginas. Como eu fico contando palavras na hora de escrever, foi o que eu gravei. Não à toa, agora que teu livro foi adquirido pela Wish, né? Pela editora Wish, eles mesclaram o livro 1 e o 2 em uma versão só, né? É, porque é um formato mais vendável de livro físico, né? É porque fica mais barato também imprimir, né? Não, com certeza. É uma edição só com 2 livros, né? Já compensa até financeiramente. Mas, Cecília, deixa eu perguntar, já que estamos falando de um episódio aí especial do O Podcast é Delas, como é que é publicar fantasia no Brasil? E, acima de tudo, como é que é ser uma autora no mercado brasileiro de literatura? É, eu não sei falar mercado, porque eu nunca tentei o mercado tradicional, né? Eu sempre já fui, falei, vai pra Amazon e seja feliz. Uma questão que me pega é que eu acho que tá um bom momento, porque a comunidade das meninas nas redes sociais, elas estão muito se ajudando, né? Então, se você aparece com seu produto, produto, pelo menos as mulheres vão ficar atentas a você, te ouvir e falar, ah, beleza, não é meu gênero, mas deixa eu mostrar pra uma amiga minha aqui que adora, não sei o quê. Então, um momento mais receptivo. Há 2 anos atrás, o momento não tava tanto assim, hoje em dia já tá mais, né? Acho que rola esse discurso que, tipo, você não precisa tentar convencer um homem que seu livro é bom. Você pode chegar pras suas amigas e falar, olha, eu escrevi um livro. E elas vão ter uma postura mais aberta do que um hater na internet, vamos dizer assim. Eu pergunto isso porque, bom, falando de Harry Potter, né, a própria J.K. Rowling, ela usou o J.K., ela não, né, o editor dela, a editora dela, não lembro quem foi, de dar um drible no mercado pra fingir que era um homem, né, pra não jogar na cara que era uma mulher, né, então... Eu não sei dizer em relação a isso, porque eu nunca quis vender pra homens, tipo, minha história é baseada em um gênero muito feminino, em mídias femininas, os arquétipos são de histórias femininas, e eu sempre quis escrever pra meninas, assim. E eu sinto que os homens, eles têm um problema sério pra entrar no meu livro, porque meu livro é mais do que tudo, ele é uma jornada emocional. Você tem que confiar na protagonista e deixar ela escutar, e você tem que sentir os sentimentos dela, você tem que se entregar aos sentimentos dela. E os caras têm muita dificuldade com isso. Porque quando a minha menina tá falando de estar trêmula na presença de um cara que é mais alto, mais energético que ela, um cara talvez não tenha empatia pra poder sentir essa cena e se entregar a essa cena e essa experiência. Mas isso foi algo que aconteceu de tu escrever pensando em público feminino, ou foi uma escolha sua desde o início, assim? É, desde o início. É, porque a ideia do livro veio quando eu tava assistindo um anime e eu fiquei tipo, putz, eu consigo fazer melhor do que isso. Caraca! Essa história tá muito ruim! Aquela epifania, né? Meu Deus, eu posso. É, e era um anime puramente fanservice, assim, sabe? Tipo, ou seja, que é um anime que não tá tentando fazer de conta, que ele não tá ali pra, tipo, te causar sentimentos, sabe? Em momento nenhum que eu tava escrevendo, eu tava pensando, tipo, ah, mas o que eu vou dar pros garotos aqui nessa cena? Tipo, nada. O que eu tô fazendo é puramente pensando nos gatilhos dessa menina e vai ser só a jornada da menina mesmo, sabe? Legal saber que tu pensou mais no público feminino, até pelas tuas influências, né? As forças narrativas do livro, os arquétipos de personagens que tem ali, o tipo de cena que acontece, é um tipo de coisa que você vê mais na mídia feminina, assim. O que a galera não percebe é como é que a internet é muito feminina, né? Tipo, na hora que você entra num site e você vê aquele tanto de fanart, aquele tanto de gíria, aquilo ali não é feito por homem, saca? Quem alimenta fandom loucamente são mulheres. O meu livro é o resultado de uma pessoa que cresceu com isso, sabe? Eu cresci com fandom, cresci com pessoas perseguindo sentimentos, perseguindo compreender a mente do personagem através de 45 mil capítulos de fanfic. O resultado é uma obra muito feminina, eu acho, com gatilhos femininos, pensamentos femininos. E como é que é publicar fantasia no Brasil, assim? Tu acha que o mercado tá... Eu dei essa palavra, mas tá aquecido? É mais fácil hoje do que talvez fosse antigamente? Como é que tu percebe a movimentação de fantasia? Eu acho que tá aquecido, sim. Eu acho que é um bom momento pra soltar. O que a galera tem resistência é a fantasia muito arroz com feijão, né? Tipo, se o seu mundo é numa versão genérica da Inglaterra, com elfos e anões, e a protagonista branca, que é a menina peralta, que não quer casar, e ela foge de casa, essas coisas assim, você não tem muito por onde se defender, sabe? Você não tem o que falar que o seu livro é diferente. E também, cara, isso não interessa pra ninguém mais, sabe? Essa história já foi escrita 1000 vezes, já foi lida 1000 vezes. O que a gente pode oferecer como autor nacional é o gostinho do nosso tipo de prosa, né? Nem, tipo, seu livro não precisa ser ambientado no Brasil, seu livro não precisa ser, tipo, com gírias brasileiras, em São Paulo e tal, mas a gente ser latino-americanos brasileiros significa que a gente tem um tipo de convivência entre pessoas, um tipo de conexão com a cidade, com as pessoas, que é ímpar aqui do Brasil, sabe? Você chegar na cafeteria falando, tipo, chamando o cara de chefe, pedindo um pingado e sentando ali, tá ouvindo aquela música ruim pra caramba, tocando rádio. Música chiclete que tu vai cantar o resto do dia inteiro, mesmo sendo ruim. É, e é tipo aquele bando de pessoas com corpos e cabelos completamente diferentes passando por você, e a mãe brava que puxa o filho pelo ombro, e as amigas falando alto do cara babaca que tava zoando com a terceira amiga, sabe? Isso são coisas muito brasileiras, assim, tipo, então, se o seu personagem vai entrar numa taverna, cara, primeiro que não é taverna, saca? Segundo que a comida que ele vai comer ali, as pessoas que ele vai ver, o tipo de situação que ele vai conviver, de onde é que você tá tirando isso do seu repertório? Você tá tirando isso de outros livros ou tá tirando isso do seu dia a dia? Você tirar isso do seu dia a dia enriquece a experiência da leitura, porque a gente não tem isso na fantasia. Isso é novo, isso é ímpar, a gente quer ver a voz individual de cada pessoa nos livros dela. Ok, eu preciso ler seus livros. Eu quero ver muito isso na prática, cara. Cecília, vamos lá. Então, falando um pouco mais de universo de livros, né? A sua série Iemis, começando pelo nome da série. Por que que é Iemis? Ah, Iemis, eu posso estar falando errado, porque eu tirei isso do dicionário, assim. Mas Iemis é uma flexão da palavra latina para inverno. É a flexão que indica posse, né? Então, significa basicamente coleção do inverno, assim. Eu queria uma palavra que fosse fácil de jogar no Google e você cair exatamente onde eu quero. Marketing, ó. Nomes diferentes são importantes, porque para aparecer no Google... A coleção foca nos Cavaleiros do Inverno, né? Na Corte do Inverno. Então, foi isso, assim. Mas era basicamente, eu queria uma palavra que fosse fácil de encontrar e que não tivesse... Não cruzasse com outras coisas que não tem nada a ver com o livro. Perfeito. Fiquei curioso porque eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas, porra, bacana. Quando eu conheci o teu trabalho, eu imaginei que era uma trilogia, né? Até porque o Lucas leu 3 livros, são os livros que tu publicou, né? Repetindo, Os Cavaleiros do Inverno, Os Servos do Duque e O Senhor dos Sonhos, né? Os 3 livros que tu escreveu e publicou. Agora, 2 deles, né? Os Cavaleiros do Inverno e Os Servos do Duque estão lançados pela Wish numa única edição. E aí, pesquisando pra pauta agora, eu descobri que não, que na verdade não é uma trilogia, são 4 livros e o quarto, chamado, a menos isso que eu pude ver, Os Votos da Princesa, ele tá em processo de escrita, tá já na parte final, acredito eu, né? É, ele tá em primeira draft, né? É, eu fiz a primeira versão crua e ele tá esperando o meu cérebro dar uma descansada do início do ano pra eu voltar e transformar ele numa coisa que dá pra ler, entender. Não, justíssimo, justíssimo. Eu fiquei curioso, cara, eu fiquei muito curioso, porque além do trabalho gráfico, que foi o que me chamou atenção primeiramente, primeiro livro, uma capa azul muito característica. O segundo, não a capa azul, né? Uma capa azul com uma ilustração muito bonita. O segundo com uma capa amarela também muito bonita. E o terceiro vermelho, que tem aquela unidade bem bacana, né? E aí eu te pergunto, foi você que fez a capa? Foi. Na versão independente, sim. Na versão da Wish, a Marina deu um trabalho gráfico por cima da minha ilustração. Sim. É, eu vi que tinha uma diferenciação de capa ali, que a capa da Wish é um pouco mais cinza, né? Ela quis fazer uma coisa mais pop, mais o dourado e a coisa do preto com o amarelo, que chama bastante atenção. Agora eu pergunto, nem fui eu que fiz a pergunta, foi o Lucas que mandou eu perguntar. Pergunta pra Cecília o seguinte, como o desenho e a literatura se relacionam e se um influencia o outro? A minha maior dificuldade com a literatura é que a minha imaginação, ela é meio cinematográfica, assim, eu vejo a coisa como ângulos de câmera, como ilustrações, como cenas, mas é bem cenas de filme, sabe? Porque os cortes que a minha mente faz são bem câmera focando em determinados lugares e tal. Como que eu passo isso pras palavras, né? Essa que foi a minha grande jornada, de aprender a transformar a minha imagem cheia de detalhes numa frase que tocasse e ressonasse algum sentido com a pessoa. E eu acho que tem a ver porque o meu livro é cheio de imagens muito surreais, né? Muito que desafiam a física e a arquitetura que a gente tá acostumado no dia a dia, e isso é resultado de uma pesquisa longa de referências e concept art. A minha pesquisa de ilustradora, né? De possíveis mundos e cenários e tal. Mas aí a capa veio do livro ou o livro veio da capa? A capa veio do livro. Vamos lá, então. Vamos falar um pouco do primeiro livro, então, focando já que é uma entrevista pra apresentar o seu livro pros leitores, né? Do que se trata o livro Os Cavaleiros do Inverno e, de modo geral, a tua série inteira? O meu livro, baseado um pouco no gênero que eu roubei ele, assim, de inspiração, ele já começa você caindo logo, tipo, não tem uma pequena enrolação e aí tem aquele momento de ruptura. Não existe um momento chamado para a jornada da jornada do herói, né? Ele já começa, tipo, no chamado, assim. Ele não tem o mundo real, quase. É uma menina que nas primeiras páginas do livro, ela recebe uma mensagem da mãe dela, que ela acha um pouco estranho, e na hora que ela vai tentando falar com a mãe, ela não consegue. E quando ela tenta ligar pra mãe, ela percebe que o celular da mãe dela, que tava viajando, tava do lado de fora da porta da frente da casa. E quando ela abre a porta, tem um moço muito bonito que conversa com ela e explica, aconteceu uma coisa com a sua mãe e eu vou cuidar de você agora. Explicando melhor, ela recebe a presença de 6 seres humanoides, mas obviamente não humanos, na casa dela, que vão ajudá-la na transição, porque aparentemente ela não é uma humana comum e eles precisam que ela assuma o papel que o destino chamou pra ela, vamos dizer assim, que eu não vou ficar explicando muito. Essas 6 pessoas apresentam pra ela ela pode herdar alguma coisa. Do que se trata? Vamos entrar um pouquinho mais, vamos lá, não, sem ir muito longe, vamos lá. Eles dizem que ela é uma herdeira porque a princesa morreu e que existem algumas possíveis pessoas que vão herdar o poder da princesa. E eu tô sendo vaga porque é bem vago no início da história mesmo. E ela é uma das candidatas. Eles não sabem exatamente explicar por que ela é uma candidata, mas ela apareceu numa profecia. E eles são jogadores do jogo da disputa da princesa e eles vão ajudar ela a tomar o lugar que é dela por direito. Ou assim eles dizem. Eu não li teu livro ainda, mas como leitor, chegando nessa cena de tu pode herdar o poder da princesa, que merda é essa, né? Tipo, descobrindo realmente com a protagonista, descobrindo esse mundo, do que se trata a princesa, o poder e etc. Eu gosto disso em histórias, que você, que junto com o personagem, você vê que tá numa situação que não é tangível, né? Coisas intangíveis ali. E aprendendo com. Cecília, da onde que veio, então, a ideia, tá? Desse mundo? Então, eu sempre fiz muita pesquisa mitológica, eu leio mitologia desde pequenininha. Você vai cruzando com várias referências, vários tipos de mitologia, né? E eu tenho muita fascinação com as fadas, desde... Já li outros tipos de séries de fantasia que mexem com fadas, e eu gosto muito dessa coisa das fadas, delas serem não exatamente elementais, mas serem seres de uma outra realidade que a nossa mente não é preparada pra compreender na sua totalidade, assim. Muitas vezes as jornadas de encontro com as fadas são descritas como momentos que a pessoa volta louca, a pessoa volta quebrada, ela deixa um pedaço dela pra trás, ou ela não volta, né? Ela vai e nunca consegue encontrar o caminho de volta. E isso cruzou muito comigo com os temas do terror cósmico, que é o terror do H.P. Lovecraft, que é justamente sobre entidades que, quando a sua mente se depara com elas, você não consegue compreender e você se parte ou você se transforma de uma maneira que você não queria, assim. Eu queria trabalhar esse medo absurdo da eternidade e de criaturas que você não entende e de quanto a gente não consegue compreender o universo no seu nível macro, super macro absurdo e no nível microscópico absoluto, tipo, dos quartos e tal. Cara, eu achei uma frase tua aqui, eu acho que é da sinopse, tá? Eu posso ter errado, tá no teu site. Transportada do cotidiano, do mundo da matéria para o caos de realidades paralelas e dimensões metafísicas. Deve ser muito louco porque as imagens que tu tem de capa e no teu site, elas mesclam com essa questão de a matéria, né, dimensões e contornos e traços e silhuetas, né, e brinca com a questão de universo, questões de matérias mesmo, de água, de ar, de elementos místicos, mágicos, né, e eu consigo imaginar isso. Eu falo que meu livro, ele é uma lenta caminhada pro surreal, porque ele começa num apartamento e as criaturas entram rompendo com essa realidade, e o mundo que a protagonista tá, ou esse apartamento, ele vai se desdobrando cada vez pra um tamanho maior e pra quartos bizarros e realidades bizarras, até que culmina no quarto livro em que a gente vai chegar em paisagens difíceis de descrever e outras realidades, etc. Esses guardiões ou demônios, estou errado? Eu chamo eles de demônios e eles dizem isso no livro, que é uma palavra que descreve eles bem sem reduzir muito o que eles são. E aí eu tô no teu site aqui, tem 5 imagens, acho que falta uma, mas eu vou perguntar sobre isso também. Por acaso, esses 6 demônios são o Dani Shard, o Samiran, a Zeylib, isso? É isso mesmo. Sindresh, isso. E o Leviathanã. Caraca, eu tô vendo aqui no... Depois, lógico, eu repito os links aqui embaixo na postagem. Eu tô vendo esses demônios, a silhueta deles, né? O perfil deles. Acho que foi você que fez o desenho também, correto? Sim. E aí, brincando com cada um deles, tem um elemento natural, né? O universo, o mar, nuvens, né? O ar ali, de repente. A questão de campos e flores e... Isso tem a ver com o perfil, com a índole de cada um deles, não? Meus personagens, eles são muito arquetípicos, assim, eles são, se você for, tipo, ler Jung ou ler alguma coisa mitológica, você vai encontrar pedaços deles ali, sabe, tipo, ou até retratos muito fiéis a eles, e desdobrando esses arquétipos, eu associei eles a várias coisas, todos, até porque eu tava escrevendo um livro com 7 personagens e, sabe, todos eles têm que, quando eles estão entrando em cena e tocando coisas e se movendo de um lado pro outro, você tem que saber de quem que eu tô falando. Então, todos eles têm uma cor, todos eles têm um peso de voz, de gestual diferente, todos eles têm simbologias diferentes, metáforas diferentes que são associadas com eles. O Dani Shard, por exemplo, falando dele, que é o primeiro que aparece, ele está sempre de azul, ele é sempre muito elegante, ele tem pequenos... Ele valoriza muito a imagem que você está vendo dele, então ele tem pequenas coisas preciosas na roupa dele para você estar observando e descobrir, sabe? Tipo, os botões da roupa dele são bonitos, a gravata dele tem um brochezinho para você ficar... Quanto mais você olhar ele, mais você vai descobrir algo que é interessante, sabe? Isso é uma coisa que eu valorizo muito neles e no meu livro, assim, que tipo, eles não são pessoas que receberam, que tem os corpos que Deus lhe deu e se viram com isso, sabe? Eles escolheram a forma que eles estão vestindo. Então, se eles escolheram ela nos mínimos detalhes, cada coisa que tá ali tá contando uma história. Cada coisa que tá ali... Eu pergunto sobre isso porque, lógico, nós temos ali uma entre aspas, humana, a Annelise, que entra nesse jogo com mais 6 demônios, né? E forma 7 personagens. E isso é algo, caraca, né? Tem muitas possibilidades, muitas coisas que você... Muitos caminhos para os quais você, a autora, pode levar, conduzir a história e o seu leitor, né? Mas uma resenha que me chamou muita atenção no Scooby foi uma menina, acho que foi no Scooby ou no Goodreads, não lembro agora, mas ela falando que dá vontade de pedir pra você uma história de cada demônio. Então, aí eu imagino que, caraca, é porque eu não vejo mal em arquétipo. Lógico que o simples uso de arquétipos cansa, mas quando a história é bem contada e existem muitos personagens, elementos e uma coisa que não é linear ou que não é piegas, muito simples, né? O arquétipo, ele ajuda a história, às vezes. No teu caso, 7 personagens, como é que eu vou lembrar de cada um deles sem ter traços marcantes, né? E aí ver que realmente isso interessa o leitor e faz você querer saber mais de cada demônio, sabe? É legal. Fica a ideia, viu, Cecília? Eu não sei se tinha as leis disso ou não, mas fica a ideia. Tem alguns contos no Medium, né, que rendem um pouco mais algumas cenas. Alguns deles dão pra ler separado. Acho que todos eles, na verdade, dá pra ler separado do livro sem dar spoilers demais. A coisa do arquétipo é que o arquétipo, ele vai pegar você e te ligar a uma coisa fundamental da humanidade, né? Ele é uma hashtag, assim. Tipo, hashtag príncipe. Você vai lá e você vai lembrar de todos os príncipes e por causa disso você vai associar aquele personagem com um ideal de nobreza, beleza, justiça, coragem. Quando você reforça o arquétipo do personagem, você tá reforçando ele no status quo da humanidade, assim, é o que eu penso. E aí isso pode ser usado tanto pra ruptura, né, pro personagem surpreender depois, quanto pra reforçar coisas da narrativa mesmo. Adivinha com quais que eu trabalho, né? Todos eles fazem rupturas em algum momento. Você começou a falar, eu imaginei. Que é divertido, né? Que é a parte divertida de escrever. E a parte que eu imagino que seja divertida pras meninas, tipo, elas recebem o arquétipo do demônio, e aí elas ficam assim, tô te sacando, mas aí de repente ele vai, numa cena seguinte, ele vai falar algo, ele vai expor alguma coisa dele, que aí você já se surpreende, ou você vai perceber alguma coisa que você não previu, porque não encaixa no arquétipo. Bom, os seus 3 livros, você comentou que, acho que em 3 meses, 4 meses, você lançou o primeiro livro. Depois você lançou o segundo livro e arrumou um pouco o primeiro, e assim foi indo. Qual foi a caminhada e como é que você chegou a uma editora, né? No caso, a editora Wish, né? Como é que foi esse caminho até conseguir uma editora e o que mudou no teu universo e em você como autor, assim? Putz, então, eu falei que eu tava nesse momento de, tipo, eu tava muito angustiada porque eu tinha acabado de desistir da faculdade pra vir pra São Paulo, e eu tava nesse problema que, tipo, putz, eu tô aqui, saio da faculdade e eu ainda não tenho um projeto concluído. Nossa, 22 anos, nenhum projeto concluído. Como você tá atrasada, Cecília? Meu Deus do céu. Tá, eu tô com 30 e tô atrás de ti. Vamos lá. Tipo... Vambora. E aí eu fiquei nessa, eu tava com essa angústia e eu falei, putz, eu não vou conseguir desenhar agora, não vou conseguir pintar, então eu preciso fazer alguma coisa. E eu tô enrolando com essas minhas histórias já tem anos. Então, vamos aprender a escrever? Vamos. E aí eu fui pesquisar, estudei os métodos, tananã, e aproveitei que eu tava lá no estágio mongando, comecei a escrever o livro. E eu até fiz uma brincadeira de, tipo, postar no Nia Fanfiction enquanto eu tava escrevendo, mas foi mais pra ter esse compromisso de, tipo, chegar até o final. Acabou que nem teve leitores, nem teve curtidas no Nia, porque eu não tava divulgando na época. E logo assim que acabou, eu tirei do ar e dei uma ajeitada já nessa coisa de seguir o método e revisar e transformar aquela história capenga numa história menos capenga. Em fevereiro, finalzinho de fevereiro, eu tinha vindo pra São Paulo, tava em casa caçando emprego, eu terminei o livro e botei na Amazon. E eu tive um pouco de sorte nessa parte da jornada, porque eu coincidi muito com o surgimento, com a explosão do feminismo do Facebook, assim, tipo, tava surgindo 425 mil grupos e tava todo mundo falando disso e tava aquela coisa do girl power, assim, de vamos nos ajudar. E eu peguei um dia que a Amazon tava soltando o meu livro com de graça, né? Fiz uma promoção gratuita pela Amazon e joguei num grupo de meninas nerds e falei, ah, então, autor independente, nacional, tá aí, meu livro tá de graça, por que vocês não pegam e dão uma olhada? E nisso aí ele teve 120 downloads. E eu do outro lado acompanhando o gráfico, tipo, ai meu Deus! 100 pessoas estão me lendo, 120. Isso foi junho, julho de 2015. Nisso aí eu já tava começando a escrever o segundo que depois virou o terceiro, quando eu dividi o primeiro livro em 2. Passou mais uns meses e uma menina veio no Facebook falar comigo, tipo, esse é o livro, apaixonei, não sei o que, e eu fiquei, ai meu Deus. Adicionei ela e a Cami. Beijos, Cami, te adoro. Espero que seja ouvindo. Camille Girão, outra autora fofa também. E ela me adicionou e a gente começou a conversar. E nessas horas eu gosto muito de fazer fanservice pras meninas. Tipo, elas me perguntam coisas, eu sempre conto, sempre dou ceninha, sempre dou pensamentos dos personagens, coisas que não entraram no livro, que não aparecem. E fico filosofando com elas de quem será que vai vencer a disputa, tananã. E a Cami conhecia a Marina Ávila, que tava começando com a Wish. E a Marina queria, tipo, um livro pra ser o primeiro lançamento de autor independente deles. Mas a conversa ficou meio superficial por 2015 mesmo, ficou só nas ideias, no campo das ideias. E eu continuei trabalhando. Eu escrevi o livro 3 e 4 numa primeira versão, que eu cheguei a terminar uma primeira draft e ficou ok, mas aí eu percebi que a minha escrita já tinha melhorado muito. Eu falei, ah, então vamos brincar de reescrever tudo, né? Estamos fazendo nada mesmo. 2016 foi a jornada de reescrever tudo, assim. Eu reescrevi o primeiro livro, já dividi nele em 2, e eu senti essa necessidade de dividir tudo em 2, porque quando eu escrevi o terceiro e o quarto juntos, eu percebi que eles não iam funcionar como um livro só. Eles iam ficar muito melhores se tivesse uma ruptura grande. Então eu peguei tudo isso e reescrevi o primeiro, dividindo ele em dois. Já botei umas ceninhas extras dos personagens que as meninas tinham aparecido falando que gostavam mais. Já evidenciei um pouco mais os papéis de cada um, porque eu já sabia um pouco mais quem que tinha que ser mais vilanesco que o outro e tal. Escrevi o terceiro e já botei na Amazon. Isso era julho de 2016. Então, tipo, entre o meu lançamento e a primeira reescrita, passou um ano. Eu botei em julho e em agosto a Marina já voltou a falar comigo pra seguir o projeto, porque agora ela já tava engajada com outras coisas, ela já tinha verba. Em momento nenhum ela me propôs pra eu pagar pra publicar, embora eu ache uma jornada válida pra algumas pessoas. Pra algumas pessoas o livro físico é uma maneira de vender a sua história. Primeiro que eu não tinha dinheiro e eu nunca ia pegar um empréstimo de não sei quantos mil reais pra pagar isso, porque eu não tô no momento de vida de fazer isso. E também porque eu acredito muito na Amazon, sabe? Eu acho que você pode usar a Amazon de graça como teste antes de você ousar pegar aquela coisa crua sua e botar num formato inalterável, sabe? Engessado. Porque, mano, se eu tivesse botado, sei lá, 5 mil reais naquele primeiro livro que saiu em fevereiro de 2015, ele nunca teria virado o livro que ele era em julho de 2016, que é um livro muito superior e muito melhor e com cenas mais interessantes e cenas mais elegantes também. Eu já tomei decisões de autora que eu achei muito mais maduras. E por mais que, de repente, ele vendesse naquele momento, né? Tu colocou 5 mil reais e revertou em venda. Primeiro que tu poderia frustrar leitores. Segundo que você, como autora, se sentiria menos confortável em mudar alguma coisa depois. Pensando que, putz, eu tenho um livro impresso e, pô, se eu mudar agora, eu vou estar jogando aquele trabalho no lixo. Entre aspas, né? A gente que tá começando, a gente tem uma ilusão muito grande da sacralidade do trabalho artístico. Aquilo é uma obra intocada. E à medida que você vai... Eu já tive a sorte de pregar essa narrativa da história de Cola de Artes, né? Eu não precisei aprender isso quando eu comecei a escrever, que é que o trabalho não é sagrado, ele é um trabalho, ele é um resultado, um conveniente resultado de você estar ali trabalhando e você estar de bom humor e sua mão estar num dia bom e a sua mente ter um site produtivo, mas ele não tem nada de sagrado, não tem nada de mágico ali, sabe? Você tem que estar sempre disposto a jogar tudo fora e começar de novo. É inevitável que quando você joga ele de fora e começa de novo, ele vai estar numa versão melhor, mas ao mesmo tempo você tem que estar disposto a deixar essa criança imperfeita aí pro mundo, porque se você ficar nessa criança imperfeita pra sempre, você nunca vai chegar na próxima, sabe? A Magnum Opus, pra mim, a obra-prima, ela é o resultado de você ter feito várias coisas medianas ao longo do caminho, e não de você ter ficado pegando aquela coisa mediana e esculpindo ela e botando arestas e suportes até ela ficar em pé sozinha. E agora, então, essa versão que tá na Wish tem tanto em e-book quanto impresso, correto? Certo. Eu comprei hoje e-book, né? Eu não sei se tem impresso ou não, mas legal que tem impresso, ele junto o livro 1 e o livro 2, né? E ele é a última versão escrita por você, correto? Correto. Ainda passando pela mão da revisora, só pra tirar algumas coisas que deixavam ele meio estranho no gênero dele. Que bom, comprei certo então, que bom. Links aqui embaixo na postagem, né, com toda certeza. E vamos prestigiar o trabalho da Cecília. Eu recomendo porque ele tá um livro bonito, sabe? Ele dá gosto de você ver ele, ter ele na estante. Foi um esforço de todo mundo envolvido que ficou uma obra legal, sabe? Eu tenho orgulhinho dele, por mais que, sei lá, daqui a 10 anos eu vou pegar ele de novo e falar, putz, porcaria. Posso mexer aqui, mexer ali, né? Podia muito ter feito isso de uma maneira melhor, mas eu acho que ele, da minha visão de artista, ele tá conceitualmente e tecnicamente uma obra, na medida do possível, impecável, assim, sabe? Nunca vai ser impecável, né? O autor vai sempre querer mexer em alguma coisa, mas... Nunca vai ser impecável, mas ele não tem aquela coisa que é tipo a cena do cara soltando pum, um filme de terror, sabe? Essas coisas que atrapalhariam o conceito da obra, eu acho que caíram todas, assim. Deixa eu fazer um parênteses aqui, tu falou ali atrás de gostar de fazer fanservice, né? De agradar leitores e leitoras, né? Cara, eu achei incrível. Incrível. Eu não sei se isso foi estratégia, se aconteceu, eu não sei qual foi o bastidor, tá? Mas já fica aqui registrado que eu vou roubar isso quando meu livro sair, tá? Tu criou um canal de comunicação simples, né? No Facebook, mas, enfim, mas isso não tira a beleza do ato. Um canal de comunicação entre os teus leitores e os teus personagens. Sim, isso é maravilhoso. Cara, isso é sensacional em tantas esferas, porque eu não li teu livro, mas eu dei uma olhadinha lá nos diferentes canais, né? Pergunte para Annelise, pergunte para... E aí, caraca, é genial porque é a Annelise através da Cecília, logicamente, aqui ninguém é, né? Mas, cara, é muito legal porque é uma imersão na história. Quantas vezes você, o nosso ouvinte que tá nos ouvindo agora, lê uma história e gosta de um personagem e quer saber o que a pessoa pensa de tal cena, de tal momento, ou o que faria em tal situação? Pensa de outro personagem, né? Eu acho que isso me deixa louco. louca de delícia, assim. Sabe, lógico que o autor, você não vai estragar a surpresa do quarto livro num FAQ desse, né, numa comunicação dessas. Mas amplia tanto a imersão da obra que eu achei incrível, realmente, assim, sabe? Essa brincadeira deles serem criaturas transdimensionais, né? Do total que eles são... Se eles são acessíveis pra mim, por que eles não podem estar acessíveis pras pessoas, né? Se eles vêm aqui na minha casa, conversam comigo e me botam pra escrever, por que eles não podem sentar no Facebook e responder umas mensagens? E eu penso... Claro que isso, eu não sou a primeira pessoa a fazer isso, mas tem uma autora que eu gosto muito, que é a Cecília Ten, até minha xará. Ela é uma autora de erótica cotidiana, assim, sabe? Tipo, os livros dela não tem nada de super mega fenomenal, mas ela faz uma escrita muito eficiente e ela tem um blog, uma websérie gigante, em que é a história de um guitarrista nos anos 90, e ele tá escrevendo, é como se ele estivesse escrevendo isso hoje, contando o passado. E aí as pessoas perguntam coisas pra ele, porque é o blog dele, e ele responde. E ele responde, tipo, fazendo piada dele mesmo, lamentando o que tá acontecendo. Tipo, nessa época eu não tava nem um pouco sagaz, sabe? E meus personagens têm essa coisa de, tipo, as camadas dele. Você nunca vai encontrar todas as camadas dele, porque não dá tempo. Eu também não vou ficar vomitando conhecimento no meio do livro pra atrapalhar o ritmo da história. O reino que cada um deles habita na minha cabeça, ele tá aqui, ele existe. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, sabe, é só chegar e eu boto ele pra conversar com você. Até um resquício de mestre de RPG, né? Eles costumam aparecer muito nas minhas mesas como meus vilões, assim. Tu quer falar sobre eles também, né? Eu acho que é uma oportunidade de tu colocar situações pra eles como autora que não cabe num livro. E tu mencionou que tu não foi a primeira pessoa a fazer isso, e eu te garanto que você não será a última, tá? Não, por favor, gente, façam isso. Eu acho que a gente tá na era criação colaborativa, né? Tipo, você vai gerar o produto e as pessoas vão gerar produtos em cima do seu produto, que seja a fanfic, a fanart, ou esse tipo de conteúdo, assim. E eu achei engraçadíssimo, porque a galera desceu lá e, tipo, o personagem que é o mais sacal de todos, a galera, as meninas xingaram ele. O personagem mais fofinho, as meninas ficaram lá babando nele, pedindo pra ele ir lá nos sonhos delas. Eu falei, podem sonhar com ele à vontade, sabe? Ele tá aí pra isso. Ele não é só um personagem que provém conforto, ele é o próprio conforto. Então, claro que ele vai aí se vocês chamarem, sabe? É esse tipo de conceito que eu quero passar. E passou, porque eu vi, eu realmente já fiquei surpreso, fiquei muito feliz com a tua ideia ali. Mas, Cecília, deixa eu emendar aqui junto já. A gente falou um pouco de Wish ali, né? O que está por vir agora, então, de Cecília Reis e desse universo? Pra encerrar e entregar, eu nem comecei a conversar ainda com a Wish sobre quando que a gente vai lançar isso, e fiquem abertos. Se vocês leram e gostaram, o melhor jeito mesmo é divulgar, né? Pra garantir o interesse da editora. E, é claro, pra a obra alcançar mais pessoas. E eu tô com algumas ideias. Eu tô com muitos projetos de escrita relacionados com RPG. Eu já tô pensando no que eu vou escrever depois disso, porque eu vou escrever só o quarto livro mesmo e acabou. E acabou assim, né? A vida... Tá aí a Anne Rice escrevendo Vampiros dela 20 anos depois de falar do que eu tenho acabado, então eu sempre posso voltar. Mas aí a ideia já seria sair um pouco desse universo. Eu quero ir pra outras coisas. Eu quero falar de vampiros e saudades e um pouco mais do mundo mortal, material, e menos dessas entidades supremas. Essa fase de reescrita, ela não é lenta, não. Eu acho que se eu conseguir pegar pra trabalhar agora em março e não parar, em julho eu já consigo fechar isso. Eu pergunto menos pelo quarto livro, mas mais porque deve ter muita gente órfã do segundo livro, né? Tipo, leu o primeiro, leu o segundo e parou ali. Não tem o terceiro ainda. O terceiro desapareceu da humanidade. Ele tá... Eu tenho uma meta de autora louca, que é soltar um livro por ano. Então, a minha meta pra esse ano é fechar, com certeza, o terceiro e quarto livro juntos. Então, vai sair. Cecília, eu acho uma das partes finais do episódio de hoje, mas, né, fique à vontade, repito, né? Eu geralmente, quando faço entrevista com autores, até pra beber um pouco da fonte, um pouco da experiência de vocês, eu gosto de falar um pouco de escrita, né? Porque eu acho que, de repente, tem muita gente que nos ouve também com ambição de escrever, e acho que conselho, dicas e exemplos nunca são demais. Eu vi e eu li muitos textos teus no Medium. Aqui embaixo, repito, links na postagem, né? E eu acho que a gente pode abordar um pouquinho do teu processo de escrita, dicas que você pode dar, né? E eu acho que a primeira pergunta que eu posso fazer pra ti é o seguinte: como você aprendeu a escrever? Você pesquisou? Você fez oficinas? Você sentou a mão no teclado e vão aprender na raça? Como é que foi? Então, eu nunca fiz curso. Eu nunca tive dinheiro sobrando pra ficar fazendo esse tipo de curso. Então, eu fui com o que eu tinha, que é a Amazon e o meu celular. Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar todos esses manuaizinhos que a Amazon tem por R$10, R$5, que é tipo, termine seu livro em um mês, escreva mais rápido, 10 mil palavras por semana, esse tipo de coisa. Eles estão ali fácil, fáceis, né, traduzidos, e eles são baratos, então eu peguei eles e eles realmente, a gente tem uma resistência com a autoajuda nessas horas, né, mas esses livros, eles são bons livros de método, tem essa cara meio de livro barato, mas eles são bons livros, e eles detalham o método, todos eles detalharam o mesmo método, porque é um método que o mercado americano usa, porque no mercado americano, cara, não existe inspiração não, você é autor, você tem que viver de soltar livro, então a galera não pode ficar lambendo a cria durante, ninguém é George R. R. Martin que tá vivendo de licença. É, o Patrick Rothfuss também, né, que tá demorando um pouquinho, né. É, a galera vive de royalties, né, a gente vive de livro vendido, então a gente vai escrever livros rápido, que é o método de você pegar sua história e escrevê-la até o final, cagado, ruim, mal escrito, capenga, mal feito, porque você vai primeiro, na primeira etapa você vai vomitar o plot, a trama, pra você voltar depois e consertar a trama onde lhe compete, e consertar a trama no sentido de tipo, putz, dessa parte pra essa parte é muito rápido, vamos botar uma cena aqui pra a história dar uma desacelerada, dessa parte pra essa parte, esse segredo foi esquecido, você tem que voltar e botar uma cena desse segredo revelado, e só depois que você ajeita tudo isso, você bota todas essas cerinhas cruas no lugar e todas as informações estão batendo e tudo tá coerente, aí você volta e você faz o que aquilo que a gente costuma perder muito tempo preocupando aqui no Brasil, eu acho, que é fazer a prosa bonita, a forma e não o conteúdo, né? E não dizendo que a forma não importa, ela importa, só que se você preocupar com a forma antes de botar o conteúdo no papel, você não vai terminar seu livro nunca, porque você vai gastar meses escrevendo uma cena que você vai terminar seu livro, você vai ver que aquela cena que consumiu dias da sua vida, ela não encaixa mais, e você tem que jogar ela fora. E isso dói, mas ela dói menos se ela for uma cena de 1000 palavras mal feita do que se ela for uma cena de 4000 palavras, saca? Eu vou ressaltar aqui, tá? Colocando links aqui embaixo do teu Medium também, Cecília. 3 postagens tuas. 2 delas, eu acho que o ouvinte se interessar, ele pode clicar e ler, que eu acho que tá bem esmiuçado ali. E um deles eu quero trazer um pouco mais pra cá, até já dei uma pincelada agora ali, mas vamos aprofundar. Uma delas é como contar uma história, o que tu menciona no Medium, a questão de as cenas ou sumários, que eu achei incrível. Nossa, essa foi uma das lições mais maravilhosas que eu já achei na internet, cara. Cara, genial. Assim, eu repito, nunca tinha visto nada assim, e não que eu tenha procurado, mas eu nunca tinha pensado discernir essa diferença entre cenas e sumários, e pra quem quer escrever, acho que é fundamental realmente entender. É algo que hoje faria falta pra mim, sabe? A gente tem uma educação de escrita muito precária aqui no Brasil, cara. Lá nos Estados Unidos eles entendem direitinho de fórmula, e eles entendem de fórmula porque eles sabem o que é ritmo, e como é que o ritmo funciona, e qual que é o ritmo que você tem que ter pra sua história vender, e pra sua história ressoar com as pessoas. Porque quando você fala de gênero, você não tá falando só de temas e personagens e cenários, você tá falando de ritmo também, sabe? O livro de fantasia, ele se permite ritmos mais lentos, cenas mais longas, situações mais paradas do que um thriller. E se você não entende ritmo, você vai, na hora que você for escrever a sua fantasia, você vai se perder naquilo ali sem saber por que que você tá se perdendo. Isso tudo, cara, existem vários livrinhos descrevendo cada pequena lição pra você, mas esses livros não chegam no Brasil, porque a gente compra livros mais abrangentes, tipo Jornada do Herói, sabe? Cara, dane-se a Jornada do Herói. É mais importante que a Jornada do Herói, é, sei lá, a jornada emocional do seu personagem de uma parágrafo a outro, sabe? E você não vai achar isso pra ler aqui, você não vai achar gente descrevendo essas coisas aqui. Não, talvez até tenha, mas eu confesso que eu nunca achei nas minhas pesquisas na Amazon, assim. Tu aprendeu tanto com eles que eu tô repensando minha estratégia de aprendizado aí, cara, porque realmente essa de cenas e sumários pra mim foi incrível, assim. Isso eu achei até, isso não foi nem um livro, isso foi um post de blog que eu achei. Eu tinha até que ter salvado esse link pra botar aí, mas eu nunca mais encontrei ele. E nessas de pesquisa, você acaba trombando, tipo, você vai escrevendo e você vai percebendo onde você tá agarrando, né? Quando eu terminei meu primeiro livro, eu percebi que eu tinha dificuldade pra chegar de uma ponta da cena a outra, literalmente, tipo, beleza, nessa cena aqui, tal personagem tem que falar isso, mas pra ele falar isso, ele tem que entrar, ele tem que se sentar à mesa, ele tem que pegar o talher e comer, olhar pro outro personagem, gerar um clima desconfortável, e eu não sabia fazer isso, eu não entendia como fazer esse fluxo do personagem caminhando pela sala, e aí ele passa os dedos na mobília, ele esfrega os dedos juntos e olha a poeira, e aí ele olha pro outro personagem, o outro personagem percebe que ele tá analisando a limpeza da sala, e os dois ficam maldito. Essa digressão, né, esse caminhar da voz da narrativa, eu não fazia nem ideia que isso existia, quanto mais como isso funcionava. Então eu fui pesquisar como escrever boas descrições, e aí eu cheguei no livro Pintando com Palavras, que não existe em português, mas ele é um livro maravilhoso, ele abriu a minha cabeça, ele foi tipo um divisor de águas na minha escrita, tanto que eu decidi reescrever o primeiro livro, porque o primeiro livro, ele existe o pré, ler o Pintando com Palavras e o pós, porque o Pintando com Palavras, ele te ensina justamente isso, o que que você pode botar na cena pro personagem caminhar de um lado a outro de uma maneira interessante. Ele tem inglês, então, é isso? Ele é um livro caro, mas ele vale muito a pena. O livro chama Word Painting, A Guide to Writing More Descriptively, da Rebecca McLanahan. Tem que botar o link, porque esse nome é impossível de escrever. Não, vai estar aqui embaixo, vai estar aqui embaixo. Cara, eu até me interessei. Eu tenho medo de ler livros assim que mudam a cabeça de alguém, porque, cara, deve ser um choque muito grande. Ele tá caro porque ele custa só 10 dólares, mas aí na hora que você multiplica fica um valor absurdo, né? Tipo, quase 40 reais. Mas, velho, se você consegue ler em inglês, ele vale muito, muito a pena. Ele realmente te transforma como autor. E, infelizmente, ele não tem português, então eu fiz o que eu pude, resumindo o início dele no meu texto, como escrever boas descrições. É, isso que eu ia falar agora. Tem outra postagem sua também, essa de descrições, né? E como escrever uma boa cena. É o como escrever boas descrições e como escrever boa cena, são ambos baseados nesse livro. Aqui embaixo na postagem, repito, tem todos os links, né? Esse de boa cena eu achei muito boa também. Questão de fluidez, ritmo, questão sensorial, a verossimilhança, né? Propósito da cena. É um guia pra quem escreve, então aqui embaixo na postagem. Mas o que eu quero ressaltar um pouco mais, Cecília, é o teu processo em si de escrita. Que tu coloca três regras básicas, né? Primeira, controlar a ansiedade com métodos práticos, né? Aquela questão do macaco e da... Como é que é? Mente do macaco, que eu achei genial. O item 2, deixar as palavras fluírem. Então, joga texto, joga a palavra e depois tu volta pra ver a forma, arrumar e, né, repensar. E o terceiro, que é não revisar antes de chegar no final do texto, que eu acho que é incrível. Eu acho que todo mundo já escreveu alguma vez na vida, ficava naquela de escreve um parágrafo e volta no parágrafo. Fica voltando, fica horas ali, quando vê, tem meio parágrafo pronto. A gente tem uma educação no Brasil muito defasada em coisas úteis, no sentido de as pessoas vomitam informação em você, mas ninguém nunca te ensina a ler um texto marcando as informações importantes. Uma dessas jornadas que eu aprendi, eu agradeço muito a Faculdade de Artes, porque ela me ensinou muitas coisas sobre, tipo, sobre trabalhar mesmo. E uma dessas é que, tipo, existe o que você gostaria de fazer e existe um método que vai dar certo. Existe você querer ser o super pintor incrível, que vai fazer uma pintura super detalhada, e existe o cara que produz 40 pinturas por ano e vende todas por R$1.000, ele tira os seus 40 mil e ele vive, sabe? Eu adoraria poder ficar escrevendo esse livro pra sempre, mas eu preciso soltar ele no mundo e ele precisa existir e eu preciso passar pro próximo, porque eu só vou viver uma vida e eu tenho várias histórias pra contar. E, sabe, eu vou ficar aqui me torturando com a minha ansiedade e a minha incompetência até quando, sabe? Até que dia? Eu vou viver assombrado pelas histórias que eu não contei porque eu estava com medo de soltar um livro ruim. Eu tenho muito esse senso de urgência absurdo de eu preciso fazer alguma coisa. E o meu método de como fazer a coisa é descobrir um método que outra pessoa usou e que funcionou e seguir esse método. É por isso que eu pergunto isso sempre nos casts, porque eu acho que é legal aprender, né? E assim, eu já colocando aqui um rumo pro desfecho do episódio em si, foi um prazer te conhecer como autora, né? Conhecer tua obra, que agora, volto a frisar, vou ler em breve, tá no meu Kindle já das próximas leituras. E foi um prazer também te conhecer como pessoa, porque humanizar o autor é muito legal, né? Esse processo de conhecer os bastidores, o que ele pensa, do que ele planeja, de como ele faz as coisas. Isso engrandece, sim, a obra. Eu acho que você tem que sempre pensar na hora que você tá lendo alguma coisa. A galera fala que a obra existe independente do autor, mas é você pegar aquilo ali e pensar o contexto que o autor tá vivendo, qual que era o fluxo de pensamentos dele na hora que ele tava escrevendo, o que ele quer capturar ali, que ele achou tão insuportável de ficar dentro do coração dele, sabe? Que ele tinha que botar isso pro mundo. Por mais que, não desvalorizando a literatura de gênero e a literatura de volume, tipo, os autores escrevem 40 livros da mesma série, mas eu tenho muito medo quando eu pego esses livros deles serem só uma repetição de fórmula, assim, o autor tá imbuindo ali alguma coisa que ele acha muito importante, sabe? E não é nenhuma coisa que, tipo, você tem que sentar pra escrever pensando nisso, mas na hora que a sua obra pronta, a sua primeira versão tá pronta e você parou pra analisar ela, é muito importante você ver quais são os temas que estão surgindo ali e entender de onde é que eles estão vindo em você, se eles são importantes pra obra, se eles estão engrandecendo a sua história. Nesse ponto você já tem um pouco mais de autoconhecimento, você tem um pouco mais de conhecimento da sua obra, você tem um pouco mais de conhecimento da grande condição humana, né, que é sempre bom. Por exemplo, o meu livro, ele é baseado em uma coisa muito forte em mim, que é um grande gatilho nele, que é, eu tenho muito medo de morrer. Isso é ativado pra mim quando eu penso na imensidão do universo e do tanto que eu sou ínfima, sabe? E ele é uma fantasia sobre uma criatura que consegue transcender essa coisa de ser ínfima pra se tornar absurdamente imensa, sabe? E eu nunca ia conseguir reforçar isso se eu não entendesse os temas em mim e os temas que o livro ativa, sabe? E o livro, ele é melhor porque eu entendo isso, e eu só entendo isso porque eu fiz uma primeira versão ruim e diagnostiquei isso lá no início. Se você não respeitar cada momento da sua obra, se você não respeitar o que você tá fazendo, o que você tá preocupado com medo ou com escrever bem, sendo que você nem sabe o que você vai escrever, você não vai conseguir trazer o melhor de cada momento, eu acho, de cada etapa. Cecília, só me resta perguntar pra ti, né, conclusões finais, cara. Conclusões finais. Que pleonasmo, vamos lá. Eu faço isso com as pessoas, desculpa. Por favor, de encerramento, vai. Conclusões finais de encerramento. É, existe uma frase cretina que é: nem toda história merece ser contada, precisa ser contada. É, e eu acho ela bem babaca, porque, tipo, talvez nem toda história precise ser contada, mas você merece a chance de tentar contar ela, sabe? Então, se você tá paralisado por medo, porque você não acha a sua ideia original bastante, ou porque você é inexperiente, ou porque você já recebeu muitos não e você não quer continuar, você merece a chance de aprender a escrever, porque você, na hora que você aprender a escrever, você vai se tornar outra pessoa. E a sua história merece a chance de tomar forma. E uma vez que ela tomou uma forma, primeiro você tem que dar forma pra ela. Uma vez que ela tomou essa forma, volta nela e tenta ver o que ela tem de bom, que apesar de ela estar mal escrita, ela tem temas, ela tem personagens, ela tem diálogos, que com certeza fazem o resto valer a pena. E joga fora o que tá ruim e faz de novo esse pedaço, cara. E tentem. Eu acho que todo mundo tem que tentar escrever. A escrita não é um dom mágico que só os grandes merecem. Ele é uma coisa que você vai aprender como qualquer coisa. Do mesmo jeito que você aprende a fazer arroz e feijão, você aprende a escrever um livro. E você não precisa escrever um livro de 60 mil palavras. Você pode escrever um conto de 10 mil e você já vai ser uma pessoa melhor por isso. Arrisquem e botem na Amazon pra eu poder ler. Manda o link, porque eu, por favor. Por favor. Entre em contato com o LivroCast, a gente entrevista, a gente, né, abre as portas e vambora. Cecília, muito obrigado, cara. Só um parênteses, um link bem anterior aqui. Tô aqui no site da Wish, tá? E Os Cavaleiros do Inverno, né, a edição da Wish com os dois livros, né, primeiros livros, tem 208 páginas, tá? Que a gente comentou lá atrás de número de caracteres que tinha, de palavras que tinha esses livros, né? Os dois juntos, nesse compilado da Wish, tem 208 páginas. É, então, eu gosto de escrever historinhas de 100 páginas, porque aquela coisa de ritmo que eu falei e tal. Eu tava imaginando algo entre 100 e 200 ali, 150, por aí, mas, porra, muito bom. Cecília, muito obrigado, de coração, tá? Eu estava ansioso pra gravar contigo, porque eu sabia que a conversa ia ser legal, né? Já tinha lido algo sobre você, já tinha visto resenhas, espero que tenha sido proveitoso pra você também. Eu gosto muito de falar do meu trabalho pra poder até racionalizar algumas coisas, né? E tem muito tempo que eu não consigo fazer isso e foi uma oportunidade muito boa. Me deu até... acho que talvez eu volte a trabalhar no manuscrito agora, porque me deu outro gás de lembrar dessa jornada toda. Que bom, bom ouvir isso. Porque a gente coloca tudo em perspectiva, né? Vê de longe, daí organiza as ideias e realmente dá aquela mexida pra voltar ao nosso trabalho, né? Pô, que bom. Espero que saia logo. E também eu já tô nessa tem 2 anos e vai pra 3 agora, né? E é meio difícil você se manter motivado dentro do universo esse tempo todo. Você tem que ficar sempre lembrando de onde é que tá vindo as coisas e eu acho que foi bom pra isso, assim. Mas eu espero realmente que saia em breve seu livro, 4º livro aí pra gente poder adquirir e mais pessoas lerem também, né? Bom, aqui embaixo na postagem, repito pela enésima vez, links de compra, links do site da Cecília, links do Medium da Cecília também pra quem aí quer escrever, né? Também vou colocar logicamente alguns links da campanha O Podcast É Delas, né? Que vai preencher todo o mês de março agora de 2017. E agora eu convoco os ouvintes, né? Você conhece o trabalho da Cecília, já leu algum dos livros dela, quer opinar, quer fazer perguntas pra ela, pros personagens dela, né? Entre em contato com a gente, entre em contato com a autora, que é muito importante também. Comente aqui embaixo, seja por e-mail. O LivroCast Entrevista de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Meu nome é Cecília Reis, eu sou de São Paulo, mineira naturalizada aqui, e eu sou autora do Cavaleiros do Inverno. Vamos de novo. Tá bom. Meu nome é Cecília Reis, eu sou de São Paulo, mineira naturalizada aqui, e eu sou autora do Cavaleiros do Inverno. Boa, bem melhor. A prática leva à perfeição, é isso aí. Eu tenho, assim, quando eu pensei o projeto, eu tinha medo de falar de autores que eu não tinha lido, né, ainda, mas é tão legal, cara, é tão legal, porque assim, eu na verdade me ferrei. Eu acho que na hora de botar a gente pra falar de escrita, né, cara, a gente morre pela boca mesmo, tipo, falando. Claro, mas essa ideia é, e assim, eu me ferrei, porque quando eu planejei esse formato, era uma ideia assim de, cara, é um trabalho legal, né, tinha muito autor vindo falar comigo e, pô, fala do meu livro, cara, é um viés legal de criar uma ferramenta para divulgar autores nacionais, né, e eu pensei, ah, vai ser tranquilo, vou conversar, que eu adoro conversar, vou perguntar de escrita, de enredo, que eu adoro saber de onde vem as ideias e como que elas são postas em prática no papel, e beleza, é isso. Só que eu me ferrei, né? Porque cada cast que eu gravo é um livro que eu compro, 1, 2, 3, 4 e aí, assim, não tem como. A lista vai aumentando. Não tem como chegar no fim do episódio e não clicar no link e compra, sabe? Clique, compre com clique, né? Não tem como, cara, não tem como. E hoje eu comprei, é tão verdade isso que eu comprei o livro sem falar contigo, assim, foi na pauta, sabe? Pesquisando sobre... Acaba que é justamente isso, você vai percebendo de onde onde é que o autor tá vindo, você fica, uau, até que esse livro deve ser bom, né? E aí você ferrou. É, não, aí tu vai no site da editora, né? Aí tu vai lá, ah, beleza, tá aqui. Ah, porra, a capa tá legal, essa capa eu não tinha visto ainda. Aí, porra, tem aqui o link da Amazon, que legal, eu cliquei. Porra, só tá só R$12, porra, dois livros, autor nacional, sério, porra, sabe? Total, tô tentando muito. Ai, ai, eu me odeio. Vou acabar com o livro.